renascimento, cangaço das cinzas pra seu herói cabroeiro, sem estiga, alma viva de vidas perambuladas por um pé rachado, resulta o pódio com lágrimas de nego danado. Sertão, você me admitiu, escrito é glorioso, oxente célebre, notável no meu rosto, eterno, gigante, tipo ranca toco, solene, recanteado no alto regional, se sente porventura, a vista mescla ritual das andanças, traços nordestino proverá a sustância de terra seca que chega a pruma, teus valentes que andemos um para o outro na posição combatente que acorda os desordeiros, sofisticado é robusto que tua vigília é necessária, afasta um pouco o sepulcro só, que nessa me deram uma lua, na verdade não me deram nada, me arretei profundo no canto da rasga mortaia, doloroso canto ré, mas não arredo o pé, modelo pra riscar faca, cê se expõe, encoste neu, faz um cerco neu, dom de sucessivos corações, verbe nos melancólicos, entaipados mencionado no couro dos olhos, é, mas tô pra vida singela, rude projetora, assim pelo nordeste, o reduto da voz que ecoa, oxi, é sublime na esta periferia brejeira, aculados meus sentidos, ornamentada de terra vermelha, saudosa, tímida, bucho quente do chão, aqui bata as panelas e digo só sertão, grandes veredas, molduras graduadas, aconchegante. Olha só quem está no meio, é o cangaço. Olha só quem está no meio, é o cangaço. Que veio do nordeste, é o cangaço. Caba da peste arretado nos balai de gato. Olha só quem está no meio, é o cangaço. Olha só quem está no meio, é o cangaço. Que veio do nordeste, é o cangaço. Caba da peste arretado nos balai de gato. Nos palcos de brilho mutua nossas canções, percepções, nordeste curuado nos refrões. Oxi, agora simbora na tora pra ver se para o ano melhora. E vai com uma vai cangaço, não cai uma mais. Como rei do sertão, imperador, guerreiro, marcando presença de luxo no rap cuiteiro. Sou eu mesmo dos castelos de barro, esbagaço nos flow de gonrou. Nordeste sube de nível, é show. Quem dera que nada vá acontecer, pega as peixeiras e vamos pra guerra, causa tumulto, matuta, boia que nós impera, vá, levante légua e tange teu arraia no peito, alarma o sentimento e diga nordestino que faça do teu jeito, medonho, versificando, prosseando, putando o sertão e até aqui no comboio, degusto faz-me rir, pra debruçar na catinga do espinhaço, meu reino é intocado, meu anteparo, cangaço, digas não temas, que as brigadas permanece acesas, fluídas, majestosas em medonhas veredas. Oxi, homem, pra que a cisma a ignora? Pés no chão e arraste ele a vitória. No meio de tudo, quem foi que diz que não pode? Psiu que tá aí pra não dar briga de bode. Nem rela bucho no punhado da minha rima. Se faz gosto, canta mais eu arriba a mão quem acima. Está no meio, é o cangaço. Olha só quem está no meio, é o cangaço. Que veio do nordeste, é o cangaço. Caba da peste arretado nos balai de gato. Olha só quem está no meio, é o cangaço. Olha só quem está no meio, é o cangaço. Que veio do nordeste, é o cangaço. Caba da peste arretado nos balai de gato. Olha só quem está no meio, é o cangaço. Olha só quem está no meio, é o cangaço. Que veio do nordeste, é o cangaço. Caba da peste arretado nos balai de gato. Olha só quem está no meio, é o cangaço. Olha só quem está no meio, é o cangaço. Que veio do nordeste, é o cangaço. Caba da peste arretado nos balai de gato.